princípio era o verbo, a palavra que estava com Deus, Criador de tudo que existe. Em ti, Senhor, a vida é luz. A luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. Vem, Senhor, iluminar nossos corações. Renova-nos com tua graça e compaixão. Da luz, voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Teu amor é o nosso norte, é o nosso porto. Eis aqui, Senhor, a nossa oração, quebranta nosso ser. Tua glória em meio à escuridão. Plenitude da tua graça, nos fazes novos, nos fazes livres. Reflexo da tua verdade, te adoramos, nosso Rei, em tua presença encontramos a eternidade. Essas letras trazem